Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos continuar compartilhando sobre o livro de Gênesis, mais uma devocional, hoje no capítulo 40, continuando a falar da história de José. Nesse capítulo, José interpreta os sonhos na prisão. Antes de fazer a leitura, quero dizer da minha alegria de chegar ao capítulo 40 de Gênesis, ter o livro de Levítico todo ministrado em devocionais, ter o livro de Jeremias com mais de 30 capítulos ministrados, ter mais de 60 salmos ministrados, o livro de Mateus, muitos capítulos, e também cerca de 13 capítulos do Apocalipse. Não perca essa oportunidade, alimente-se o máximo que você puder. Guarde a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Você pode acessar o nosso blog. O endereço é bloglogos 7.blogspot.com. Blog logos 7.blogspot.com. Última vez, blog logos 7.blogspot.com. E uma outra maneira é falar com alguém que você conhece e perguntar se ele quer ou ela quer receber palavras devocionais diariamente, e pegar o telefone dessa pessoa, e nós faremos a inserção do seu nome no grupo de WhatsApp e ela receberá essas devocionais. Vamos para a leitura do texto de Gênesis 40. Passado algum tempo depois desses acontecimentos, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro praticaram um ato de ofensa a seu senhor. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou que fossem presos na casa do capitão da guarda, na mesma prisão em que José se encontrava. Então o capitão da guarda os confiou aos cuidados de José para que os servisse, e ficaram certo tempo detidos. Ora, numa mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com sua significação. Logo ao romper do dia, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam preocupados e indagou aos eunucos de Faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que tendes hoje o vosso rosto abatido? Eles lhe responderam: tivemos sonhos estranhos e não há ninguém que os consiga interpretar. Mas José lhes explicou: é Deus quem dá a interpretação, todavia contai-me os sonhos. O chefe dos copeiros tomou a iniciativa e narrou a José o sonho que tivera. Sonhei que havia diante de mim uma videira, e na videira três ramos. Eis que ela brotou, floresceu e produziu uvas que amadureciam em cachos. Eu tinha em minha mão a taça do faraó. Apanhei os cachos de uva, espremi-os na taça de Faraó e coloquei a taça nas mãos de Faraó. Então José lhe revelou: eis o que isso significa. Os três ramos representam 3 dias, mais 3 dias e o Faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocarás a taça de Faraó em suas mãos, como outrora tinhas a responsabilidade de fazer quando era copeiro de confiança. Contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem na companhia de Faraó e tenha a bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Em verdade, fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo, pois, o chefe dos padeiros essa interpretação promissora, imediatamente rogou a José: eu também tive um sonho. Havia 3 cestas de bolos sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doces que Faraó aprecia, mas as aves os comiam na cesta sobre a minha cabeça. Então José lhe redarguiu da seguinte maneira: eis o que significa este sonho. As 3 cestas representam 3 dias. Mais 3 dias ainda, e Faraó te erguerá a cabeça, mandará decapitá-lo e empalar teu corpo numa estaca, e as aves comerão a tua carne. 3 dias se passaram, e era comemoração do dia do nascimento de Faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença de toda a corte, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou o chefe dos copeiros à sua posição original, de modo que ele retomou plenamente suas funções junto ao rei e voltou a ser aquela pessoa de confiança que serve a taça do faraó. Entretanto, ao chefe dos padeiros mandou decapitar e empalar exatamente como José lhe revelara em sua interpretação dos sonhos de ambos. Apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se completamente dele. Quando nós observamos esse capítulo, irmãos e irmãs, é importante entender um elemento histórico. Em todo o antigo Oriente Médio, acreditava-se que os sonhos tinham um significado prático para a vida diária das pessoas e nações, e que a correta interpretação poderia ajudar decisivamente quem tivesse sonhado a compreender o futuro. Deus sempre usa os elementos históricos, sociais e culturais dos povos para se revelar a ele. Assim, o Senhor estava preparando o caminho para a ascensão do jovem e até então desprezado José no Egito. Somente Deus pode interpretar os sonhos de modo verdadeiro e exato, como nós veremos no capítulo 41 e em Daniel, capítulo 2, verso 28. Sob a direção de Deus, José se apresenta como servo do Senhor para tornar conhecida a revelação contida naqueles sonhos. Israel é o povo profético de Deus, por meio do qual a revelação divina chega às nações. Você pode conferir no capítulo 18, verso 17, e veremos no capítulo 41, verso 32. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que depois da descida do Espírito Santo, nós recebemos do amor do Pai de modo indescritível, recebemos o fruto do Espírito e recebemos também os dons do Espírito Santo. E entre os dons do Espírito Santo está o dom de revelação. Eu repito, dom de revelação. E nessa revelação, Deus continua utilizando dos sonhos e da interpretação correta dos sonhos para transmitir um conhecimento que ninguém sabia, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma profecia, um discernimento espiritual específico. Até hoje, nós continuamos tendo abundância de revelação daqueles que receberam esse dom. Eu encerro, faço a conclusão com a proposição seguinte: Deus fala através dos sonhos. Após um tempo na prisão, José veio a conhecer dois novos prisioneiros que trabalhavam no palácio, os quais de alguma forma incomodaram a Faraó, ao ponto de serem feitos cativos. Faraó ficou irado contra o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Tendo sido presos no mesmo lugar onde estava José, eles ficaram a cargo deste, que tinha se tornado homem de confiança do carcereiro. Tanto o copeiro-chefe como o padeiro-chefe, irmãos, tiveram um sonho, e cada um dos sonhos representava aquilo que iria acontecer em suas vidas num futuro próximo. Eles sonharam na mesma noite e queriam saber o significado dos seus sonhos, o significado dos mesmos. Na manhã seguinte, José percebeu que eles estavam inquietos por causa dos sonhos que haviam tido, sem saber o que isso representava em suas vidas. Quando José notou o semblante deles, que o semblante deles aparentava tristeza e inquietação, perguntou o que estava ocorrendo. Eles disseram que tinham sonhado e não havia quem os interpretasse. Estavam acostumados ao convívio do palácio de Faraó, onde existiam intérpretes profissionais contratados para desvendar os mistérios dos sonhos. Então José afirma a soberania de Deus quando diz que a ele pertencem as interpretações. É bonito isso. José afirma a soberania de Deus quando diz que a ele pertencem as interpretações, e com isso também se apresenta como um instrumento para interpretar os sonhos dos dois homens, o copeiro como você ouviu, e o padeiro. José recebeu de Deus o dom da interpretação de sonhos e percebeu nos mesmos o conteúdo daquilo que o Senhor estava revelando. O copeiro-chefe contou o seu sonho relacionado à videira e José ou dizendo que dentro de 3 dias ele seria levantado outra vez, ou seja, sairia da prisão e teria sua honra restaurada, voltando a ser um homem de confiança de Faraó. Aqui temos algo muito precioso sobre o que viria a acontecer no ministério de Jesus. Jesus é a videira verdadeira. E os ramos que estiverem nele terão suas vidas libertas da morte, livres da morte. Os 3 dias apontam para a ressurreição. E os que aceitaram a morte de Jesus como a sua morte e a vida de Jesus como modelo para suas vidas e a ressurreição de Jesus como a sua ressurreição, ressuscitarão com ele para uma nova vida debaixo do seu senhorio. Aleluia! José fez lembrar ao copeiro que, quando tivesse restaurada a sua posição, se lembrasse dele na prisão e fosse bondoso, fazendo menção ao Faraó, de forma que José também pudesse ser liberto na prisão. José lhe contou sua história, dizendo que tinha sido levado cativo para o Egito e nada tinha feito para ser preso. O padeiro-chefe ficou animado com a interpretação do sonho feita para o copeiro e também contou a José o seu sonho. O sonho do padeiro se relacionava com 3 cestos de pães que estavam sob sua cabeça, sendo que num deles estavam os manjares de Faraó e as aves comiam dos pães. José interpretou, dizendo que em 3 dias Faraó iria decapitá-lo, pendurar seu corpo no madeiro e as aves do céu iriam devorá-lo. Aqui temos a sentença de maldição e morte para quem for pendurado no madeiro. Jesus permitiu-se ir à cruz para assumir a maldição do pecado que era meu e era seu, que nós deveríamos levar. As vidas daqueles que aceitarem a morte de Jesus como substituição pela sua maldição e morte serão salvos. Mas quem não aceitar já está condenado à morte e morte eterna. E vai ter sua carne devorada pelas aves de rapina e morrer eternamente, ou seja, sofrerá grandemente e morrerá eternamente. Depois de 3 dias, aconteceu como José tinha interpretado, mas o copeiro não se lembrou de José no primeiro momento da sua restauração. E José ainda ficou preso por mais 2 anos, irmãos. Ficou preso por mais 2 anos porque o copeiro se esqueceu dele. O importante para nós é que Deus fala através dos sonhos, e a revelação desses sonhos traz mensagens de vida e de morte. Eu vou repetir. Deus fala através dos sonhos, e a revelação desses sonhos traz mensagens de vida e de morte. Aqui, como sonho, eu me refiro tanto àqueles que ocorrem no momento em que estamos dormindo, como os sonhos que temos na vida com os olhos abertos. A interpretação desses sonhos culmina na vida ou na morte de cada um de nós. Aqueles que permanecerem nele farão de sua história um sonho de vida, e os que não crerem nele terão como sentença a morte absoluta de seus sonhos nesta vida, e só existe essa vida, depois serão julgados e condenados, castigados e exterminados eternamente. Quero repetir para vocês só mais um aspecto que já mencionei, mas que é um elemento fundamental desse capítulo. Nesse capítulo temos algo muito precioso sobre o que viria a acontecer no ministério de Jesus. E isso diz respeito a nós. Jesus é a videira verdadeira. E os ramos que estiverem nele terão suas vidas livres da morte. Os 3 dias evidentemente apontam para a ressurreição. E os que aceitaram a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, os que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, tanto na sua vinda, como na sua vida, como na sua morte, como na sua ressurreição, como na sua ascensão e no seu retorno, esses ressuscitarão com ele para uma nova vida debaixo do seu senhorio e gozarão com ele da vida eterna. E os que não aceitarem serão como o padeiro, devorados pela própria dureza do seu próprio coração. Que Deus abençoe e que diante dessa palavra você tome a decisão: eu quero fazer parte da videira verdadeira que é Jesus. Eu quero ser um ramo da videira e quero ser um seguidor de Jesus. Quero ocupar a minha posição como filho do Altíssimo e desfrutar da vida plena, abundante e eterna. E a partir de hoje, jamais quero deixar de reconhecê-lo como Senhor e Salvador, para que não venha a sofrer nem nesta vida e depois nem no castigo eterno ou no extermínio após o castigo. Que Deus te abençoe e te faça tomar uma decisão em favor de Jesus Cristo. Optar por Jesus Cristo e declarar: eu estou agora aceitando pertencer a Jesus. Ele é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor e eu estarei com ele nessa videira. Serei um ramo dessa videira. Que Deus te abençoe, te guarde, abençoe sua família, os seus conhecidos e que todos nós possamos experimentar da bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus que está na videira verdadeira, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.